perdeu seu cor. O homem não separa o que o amor constrói, com o tempo não se apaga. Já agradeço a Deus por tudo que ele fez, e a nossa história comemora já um mês. As indiferenças servem pra se conhecer melhor, pra completar um ao outro em um sentimento só, compreensão, companheirismo. Eu e você, na saúde, na doença, feliz, na tristeza. Meia palavra basta, isso prova que é real. Eu te quero, você me quer, atração natural. Tá completo, unificado aqui por Deus. Ele que permitiu meu amor ser seu. Então receba esse rap simbolizando mil buquê de flores. Uma carta apaixonada nesse dia 12. Um brilho, um sorriso que me para num segundo. Beijo doce e a noite presencial tudo. Então vem, fica aqui comigo. Cada segundo que tenho, quero aproveitar contigo. Então vai, esteja sempre presente de corpo, alma e mente, amor eternamente. Então vem, fica aqui comigo. Cada segundo que tenho, quero aproveitar contigo. Então vai, esteja sempre presente de corpo, alma e mente, amor eternamente. Incomparável, sensual, anjo bela, elegante, lindeza, simplesmente ela. Presente da natureza, agora tenho certeza. Não precisa de castelo pra você ser princesa. Flor de primavera, mais suave das rosas. Necessária como o ar que respiro toda hora. Com carinho e respeito, zelo por ti tenho que ter. Me ofereço por inteiro especial para você. Sonhe comigo hoje, pretendo fazer o mesmo. Que você venha num encanto como um anjo me encher de beijo. Passe a noite toda que comigo se envolve. Pra todo sentimento se tornar cada vez mais pelos forte. Pelos momentos, pelos sinceros desejos. Pelo calor do abraço, pelo ar todos seus beijos. Vou te contar o porquê disso tudo e você vai entender. Só sei viver se for por você. Então vem, fique aqui comigo. Cada segundo que tenho, quero aproveitar contigo. Então vai, esteja sempre presente de corpo, alma e mente, amor eternamente. Então vem, fique aqui comigo. Cada segundo que tenho, quero aproveitar contigo. Então vai, esteja sempre presente de corpo, alma e mente, amor eternamente. Anjo, só não tem asas como de costume. É você que sem precisar voar me leva às nuvens. Meu coração percebeu o valor do sentimento, a importância do momento que eu busquei por tanto tempo. E pra mim o eterno é hoje, e hoje eu quero te amar. Sonhar tudo de bom pra nós dois realizar. Que isso se repita 1 milhão de vezes por ano. Enquanto for recíproco, essa é a prova que eu te amo. Então vem, então vem, então vai, vai. Comigo, cada segundo que tenho, quero aproveitar contigo. Então vai, esteja sempre presente de corpo, alma e mente, amor eternamente. Então vem, fica aqui comigo. Cada segundo que tenho, quero aproveitar contigo. Então vai, esteja sempre presente de corpo, alma e mente, amor eternamente.